Dizem que beijar faz bem pra esquecer e que a bebida ajuda a aliviar. Mas quando se trata dela, é difícil de remediar. O cheiro que não sai da roupa, o beijo que não sai da boca, Jorge Mateus tenta ajudar, mas tocar no nome dela só vai piorar. Deixa eu chorar, porque meu sentimento é particular. Se eu te contar, vai que ela fica sabendo. Melhor não divulgar meu sofrimento. Deixa eu chorar, porque meu sentimento é particular. Se eu te contar, vai que ela fica sabendo. Melhor não divulgar meu sofrimento. Amei sozinho, sozinho eu não aguento. Muita gente vai beber cachaça ouvindo isso aqui, hein? Ei, Jorge Mateus! Tomara! Você vai também, compadre? O cheiro que não sai da roupa, o beijo que não sai da boca, Jorge Mateus tenta ajudar, mas tocar o nome dela só vai piorar. Deixa eu chorar, porque meu sentimento é particular. Se eu te contar, vai que ela fica sabendo. Melhor não divulgar meu sofrimento. Deixa eu chorar, porque meu sentimento é particular. Se eu te contar, vai que ela fica sabendo. Melhor não divulgar meu sofrimento. Amei sozinho, sozinho eu aguento. Melhor não divulgar meu sofrimento. Amei sozinho, sozinho eu aguento. Tamo junto de novo! Tamo junto, forever!